vem, Cristo já vem, aleluia. Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, Cristo já vem, aleluia. Muita gente não acredita que Cristo vai voltar pra buscar os seus escolhidos, pra com ele no céu morar. As escrituras estão se cumprindo, os sinais acontecem já. Brevemente, com poder e glória, Jesus Cristo aparecerá. Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, Cristo já vem, aleluia. Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, Cristo já vem, aleluia. Ainda há tempo para o homem chegar adiante de Deus e se confessar dos seus pecados que têm sido tantos. Deus é bondoso para perdoar. As escrituras estão se cumprindo, os sinais acontecem já. Brevemente, com poder e glória, Jesus Cristo aparecerá.